E sempre ganhando. perdendo mais. Aprendendo a jogar. Vindo aprendendo a jogar. Yeah. pensando nela. Ela pensa um pouco em mim. Thank you. passar. De bochecha. Aí é nostalgia. Thank you. mansura.